amanhã, depois dos desfiles, o Guina promete ser a última e a melhor noite de Joinville. Quem está dizendo isso não sou eu, e sim o pessoal da diretoria do Quênia. E nós estamos, daqui a pouco vamos falar do Floresta também, de que inclusive queremos encontrar o nosso caro amigo, o Weber, lá no Floresta, quando de lá vamos bater um papo. Eu e o Weber, com a diretoria do Floresta, sobre como é que está o carnaval do Floresta. Plantão na madrugada, cultura dona da noite. Valeu, Marquinhos, são 2:40, 2:40, mais informações às 3 horas da manhã. Sim, continua a comunicação de César Júnior no plantão na madrugada. Obrigado, Ivan, pelas informações. Você está acompanhando a equipe do plantão na madrugada desta manhã, já de terça-feira. Hoje é dia 12, hein? Dia 12 de fevereiro. Estamos aí nos aproximando para o meio deste mês de fevereiro. O tempo vai passando rapidinho. E como a gente diz sempre aqui, não é? Para o brasileiro, o ano sempre começa depois do carnaval. Vem aí a quarta-feira de cinzas, vem aí o mês de março e a gente embala então 1991, uma música para você que está ligando no 22-9080, para o Carlos, né? Está acordado ainda. Paixão Proibida, Teodoro e Sampaio, junto com o Ricardo Braga, aqui da Cultura, 2:40.